é de bacana, sem grana, camisa larga e chinelo com havaiana, esse é meu estilo. Não é de bacana, sem grana, camisa larga e chinelo com havaiana, esse é meu estilo. Não é de bacana, sem grana, camisa larga e chinelo com havaiana, esse é meu estilo. Não é de bacana, de rolê eu vou rimando a todo dia da semana. Eu não tenho grana para investir em mixtape, gravadora, mas um dia eu sei que eu vou conseguir. Mas eu não quero só sucesso e fama, coisas fúteis eu jogo no meio já da lama. De rolê vejo as minas de Ipanema Beach a Copacabana, só quer carrão, cartão de crédito ou sem limite. Que coisa insana, só com quem tem grana, que ela vai pra cama, faz programa. Mas eu não tenho Cadillac, poçante, nem um Chevette, mas te dou um papo excitante, mina, que você se derrete. Mas não se compromete, porque só mete com os figurão. Mas eu te deixo viajando tipo um avião. O desenrolo chapa quente sem usar o cifrão. Esse é meu estilo. Não é de bacana, sem grana, camisa larga e chinelo com havaiana. Esse é meu estilo. Não é de bacana, sem grana, camisa larga e chinelo com havaiana. Esse é meu estilo. Não é de bacana, sem grana, camisa larga e chinelo com havaiana. Esse é meu estilo. Não é de bacana, sem grana, camisa larga e chinelo com havaiana. Deixei de ser mercenária, Luna. Qual foi? O papo é reto. O meu simples refrão já diz toda a verdade. Tenho nada de milhão, mas muita sagacidade, capacidade para falar. Eu não preciso me mostrar, só basta o olhar para te alertar, porque eu não sou cafetão, putão e nem estronda. Não preciso disso pra achar que tô tirando onda. Eu não tenho Honda e nem Mitsubishi, mas me bateu de frente comigo, o tempo fecha que nem um eclipse. Eu já disse, eu não preciso fazer pose de pitbull, nem achar que é magazine de Red Bull. Pois o céu é azul e é de graça, pipel de rolê na zona sul, só fumando de lagracha. Esse é meu estilo. Não é de bacana, sem grana, camisa larga e chinelo com havaiana. Esse é meu estilo. Não é de bacana, sem grana, camisa larga e chinelo com havaiana. Esse é meu estilo. Não é de bacana, sem grana, camisa larga e chinelo com havaiana. Esse é meu estilo. Não é de bacana, sem grana, camisa larga e chinelo com havaiana.